Deitei-me então sobre o peito, vieste em sonho ao meu leito. Eu acordei, que aflição! Pensando que te abraçava, alucinado apertava eu mesmo o meu coração. Você está em sintonia com a nossa emissora e também pela Rede USP de Rádio com Jardim, Coreto, a Música e a Saudade. A Lafic Imóveis, segunda-feira pró-passada, esteve em festas, pois aniversariaram os funcionários daquela firma que eleva o nome da cidade de São Carlos, a nossa Lafic Imóveis. Os funcionários, Sr. Paulo Sérgio Pinto e Dona Eva Isabel Ferreira, que receberam de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Danil de Barros Carvalho as felicitações. Felicitações também aos familiares e suas amizades e da equipe de um jardim com a música e as saudades. Parabéns, Sr. Paulo Sérgio Pinto e Dona Eva Isabel Ferreira, pelo aniversário, última segunda-feira. Mas vamos nós com música. Vamos sim, vamos ainda fechar as festas juninas, pois em julho elas acontecem também. E nós temos a Caçulinha com vozes do José Fernandes. Olha para o céu, que coisa maravilhosa. Conjunto vocal Os Cariocas, aqui o autêntico do Ismael Neto. Arranjo Ismael Neto, Os Cariocas cantam, do A Barcelos, Festa de São João. Tudo isso para os nossos ouvintes que ainda em julho fazem festas juninas. Novamente, Caçulinha com vozes do João de Barro, as composições Cai, Cai, Balão e Capelinha de Melão. Olha pra quem você vá, meu São João. Vou pular a fogueira, vou atar passadas, vou soltar o balão. Balão, balão, balão, vou festejar. Vamos lá.

canoa virou. Pois deixá-la virar foi por causa do Pedrinho, que não soube remar. A canoa virou, pois deixá-la virar foi por causa do Pedrinho, que não soube remar. Siri pra cá, siri pra lá, sozinha é bela e é casca. Siri pra cá, siri pra lá, sozinha é bela e é casca. Se eu fosse peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Pedrinho lá do fundo do mar. Ai, se eu fosse peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Pedrinho lá do fundo do mar. Siri pra cá, siri pra lá, sozinha é velha e é casca. Siri pra cá, siri pra lá, sozinha é velha. Ao relembrar velho amor que o destino não quis, é ter a alma dor, é ser feliz, infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue apagar da minha mente cansada o teu sorriso, o teu olhar. Julinho, vamos para mais um intervalo e na volta, em nosso coreto imaginário, aqui estarão Paraguaçu, Luiz Arruda Paz e Orlando Silva.